tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Nesta primavera quero ver nascer qual flores, que depois de longa espera enche... Minha amiga Thalita Ramos também lá de Bragança com a gente. Bora, Thalita, um abraço pra você, viu? E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Olha a saudade rolando. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, tentar de novo sonho. Eu tenho tanto amor para te dar. Como é que é? E nunca, meu bem, vou te deixar. Olha a saudade rolando, meu irmão. Tu és o que eu sempre sonhei. Fabinho. O amor. Esperei. Creme Tudo Vanguard de Curuçá. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Meu parceiro Linaldo também, dos viajantes do Vanguard. Bora, Linaldo! Um abraço pra você, meu garoto! Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho. Meu parceiro Tony da Twister também, bora, Tony! Um abraço, meu irmão! Tanto amor eu tenho pra te dar também. E aí? Eu tenho tanto amor para te dar. E no... Meu parceiro Natan do áudio por ali também, já viajando na sequência. Bora, Natan, um abraço pra você, meu irmão. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Aí, pequeno mestre! Pra dançar no coladinho. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu. E a família TR Pescados também tá na área. Um abraço pra vocês com muito carinho, pode crer. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só. Próximo sábado e domingo, Vista Alegre, Guarapani. Festival do Camarão, meu irmão. Eu já te esqueci. Olha eu. Eu já sou feliz com aquele amor. Eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente sua. Meu parceiro Rafael também, Rafael da Nike, ele, meu parceiro Jairo, toda a galera em peso. Um abraço com muito carinho, viu? Esqueci. Olha o Tony da Twister! Bora, Tony, meu irmão! É nóis! Com aquele amor que eu nunca quis.

está me chamando. Nosso Senhor. O meu parceiro Daniel também, ele é só mais zona. Bora, Daniel. Vamos sair daqui só quando tocar a última, papai. Nosso Bora, Daniel. Bora girar, bora girar, bora girar. Saudade, o Fabinho vai tocando, meu irmão. Meu bem, deixa eu te beijar. Vanguarde. Eu só quero amar mais uma vez. Treme tudo, oh, oh, oh. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Fabinho vai tocando as melhores pra você. Aí você puxa a gata e dança, meu irmão. E dança. Lá vai mais uma. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. Onde se tá? No carro quase louco estou. Treme tudo. A esperar uma canção. Canção. Vai no Supremo que gosta, meu irmão. No toca-fita. Feito! Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. A esperar uma canção. No toca-fita. Vida feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Toda vez que penso que você já me esqueceu, treme tudo. Eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Vila Bonifácio, meu irmão, curtindo saudade. Meu coração, o quê? De alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. DJ Fabinho, meu violão me convida pra tocar. E eu começo a dedilhar e buscar inspiração nesta canção. Sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar. Chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava e a noite me beijava até antes de dormir. O que você era? Fala aí. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus que parti. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E eu fiquei só na Vanguarde. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão. Eu, Bacino Lucas, mano, melhor. Abraço pra você também, meu irmão. Ele, a Net Batidão, tá na área. Abraço com muito carinho. Pedi com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. O que você precisa? Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Fala aí, minha filha! Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Pequeno Mestre. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Aqui ao lado, meu parceiro DJ Fábio F10, curtindo saudade. Ele, bora, Fábio! Dias ou mais. Meu parceiro Rafael da Nike, só na manhã da Arena, bora, Rafinha! Um abraço pra você, meu irmão! A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Pequeno Mestre DJ Fabinho, o DJ mais contagiante do momento. Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Por que, minha filha? A gente tem um CD ao vivo do Maestro Valdo Alves lá no House Mix. Apenas 3 unidades, beleza? Chega no House Mix e adquira o seu CD ao vivo. Apenas R$5 a unidade. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Sonho e saudade pra você. Não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Como é que é, meu irmão? Pense e não, não me abandone. Meu parceiro Curumim também, galera do Itajuba. E o seu filhão Arthur por ali, meu irmão, curtindo saudade. Um abraço pra você, viu, Curumim? Sabe que é nós, meu brother? Eu não vivo sem você, pois eu... Minha amiga Thalita também lá de Bragança veio fazer um beijinho. Bora, Thalita! Como é que é? Sem você não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Pra mim, Marina Gracinha da Valéria, o Silvio Mesa 8 também. Era da TF. Olha os anjos da noite por ali. Também de ontem com a gente, meu irmão. Você não pode. Já vou embora quando tocar a última, papai. É. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Como é que é? Você sem querer esperava. Meu parceiro Tony também, o homem da Twister. Bora, Tony! Você, pra cima do Fabinho, meu irmão. O Fabinho sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. E a gente? A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. E aí? Mas acontece que um outro alguém. Meu parceiro, o bairro supremo que dá valor, meu irmão. Aí é considerado, viu? Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Treme tudo, Vanguard! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Olha o Giovanni, é só a primeira dama, só na manha, meu irmão. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Pequeno mestre DJ Fabinho, fazendo a galera dançar e vibrar. Uma só emoção. Bora, Vila Bonifácio! O quarto está na penumbra. Olha que tem. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Treme tudo. Tem música suave. Treme tudo, Vanguard. As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer. E ele só na manha ali. Naldo do Bom Preço. Lá no House Mix, né? Ali esperar. Naldo do Bom Preço. Tudo está preparado. Só falta você chegar. Como é que dá o teu coração? Fala pra mim. Coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Alô, garçom, desce o pacote pro baixinho, rapidinho, ali, garçom. Tem que ser urgente. Você chegar. Isso! Só está faltando você chegar. É saudade, o Fabinho vai tocando, meu irmão. É as melhores pra você. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem, com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Bora, Rafael da Nike, meu irmão. Só de manhã, né? Eu quero te ver. Olha eu. Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, quase morto. DJ Miguel do Hellboy também, ele que dá valor. Lembra do Edson lá no Catalina, meu irmão. Bora, Tony! Onde na Twitch, meu irmão? Você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Marcelo Daniel. Ele é só o primeiro, não. Bora, Dani. Eu sou. Só vai embora quando tocar a última, meu irmão. O Dani é sua mãezona, também tá na área. Demais, meu lindo amor. Volte, meu amor, pra mim. Olha, a gente tem alguém ao vivo aí na primeira parte. No House Mix, viu? Você deu ao vivo aí no Mais Mal do Alto, na primeira parte do House Mix. Chega o meu parceiro Natan do áudio. Meu parceiro Gastão também, o Zinho, o Baixinho, o Nego. O Bitosa, a galera, os anjos da noite, meu irmão, aqui no Vanguarde fazendo ver. Descobri se com outro estás, eu te perdi. Só na Bruna da Aranha, meu irmão. Pra quem? Pra mim. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone toca. O telefone toca. E você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Oh, meu bem. Meu bem, eu não. Pra tocar no Flamenguinho, né, Natan? Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração e deixa chorando sozinho em vão. Então pega! Pega! Pega o telefone. Escutar. Pega o telefone, diz que me você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Olha você, você é a mulher que eu amo. Tu é todo, meu irmão. Peço meu parceiro Arthur por ali também, só na molha. Agora Arthur, um abraço pra você, meu irmão. Ele o trilhado, vai. Um pouco de grau no retorno aí, Natan. Segundo aquele CDzão ao vivo aqui, viu? A galera de Vila Bonifácio aqui, a Juruteua. E com certeza, a galera vai curtindo, vai dançando. E vai ser até o Sol Raiar, meu irmão. Valdo Alves e Fabinho. E o Fábio F10. Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. Pois ajuda longe, meu irmão. Saio à tua procura, todos perguntando. Não importa que falem de mim pra você, meu amor. Não me importa. O que é que importa então? Fala aí, meu irmão. Não importa que falem de você pra mim. Pouco me importa. Fala pra mim o que é que importa. Fala aí, meu brother. O que importa é que você me quer. E me aceita do jeito que sou. Vem, meu Vanguard. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo gosto. Com todo esse jeito, eu te adoro. Com todo defeito, eu te quero, eu te curto. Porque tenho todo o direito. Eu te amo, com todo esse jeito. Eu te adoro, com todo defeito. Eu te quero, eu te curto. Boy do Supremo vai viajando, bora boy! Direito. Um abraço pra você! Eu me sinto feliz quando estou em teus braços. Ele e o Edinaldo dos viajantes, meu irmão, olha. Com todo o seu jeito selvagem me faz delirar. Treme tudo, me arranha, me puxa os cabelos. Morde minha boca com aquele seu jeito. Com a cara mais cínica. Me diz assim que me ama. Eu me sinto feliz quando estou em teus braços. Com todo o seu jeito selvagem me faz delirar. Arranha, me puxa os cabelos. Morde minha boca com aquele seu jeito. Com a cara mais cínica. Me diz assim: eu te amo com todo esse jeito. Eu te adoro com todo defeito. Eu te quero, eu te curto. Porque tenho todo o direito. Eu te amo. Oh, oh, oh, oh, oh. Você me deixou sozinho a sofrer. Sem o teu amor, olha eu, não posso viver. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda. Mas segura o Tony da Twister por ali, meu irmão. Bora, Giovanni! Aumenta a dor. O cara conhece do caqueado aí, olha. Na sua ausência, eu morro de amor. Parceiro Rafael da Nike. Linda, espero que volte. Ele, meu parceiro Jaime, meu irmão. Para o nosso lar. Ô, minha filha, eu juro, querida, que hei de te amar. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. É triste demais a separação. Viver sem amor aumenta a dor no meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh. Linda, quem ama perdoa. Eu já perdoei. Se você não

mestre. Sargento Maratão também tá com a gente. Bora, sargento. Upa, upa, upa. Upa, upa, ha. Upa, upa, upa, que ela cumbia é pesada. Upa, upa, upa. Upa, upa, ha. Meu parceiro Rafael da Nike, Zona Mônica, bora, Rafinha. Olha meu parceiro Tony também, Tony da Twister. Ele e toda a galera curtindo aqui na Vila Bonifácio, nosso Vanguard. Só no cadeado. A bailar, es algo sabrosito para que puedas gozar, moviendo la cadera y todo lo demás, moviendo la cadera y lo que tienes por atrás, vente morenita, juntos vamos a bailar, esta rica cumbia que ahora acaba de llegar, la trajo al DJ Vampiro para que puedas menear, esa caderita y bueno, lo que tienes, si quieres que te lo diga, el culito hay que menear. Quieres cumbia, yo te lo doy. Si tú quieres ritmo, yo te lo doy. Si tú quieres candela, yo te lo doy. Si tú quieres amor, yo te lo doy. Sí, ajá. Olha o insano da noite com piranha. Cerveja. Cerveza, más cerveza. Estoy tomando yo. Helada y sin helar. Estoy brindando yo. Porque quiero olvidar. Estamos aqui gostando do cacheado, meu irmão. Vai! Olha de novo os viajantes, vai! Só do cacheado. Oh. Cerveza pido yo, de cualquier etiqueta. Cerveza debe ser, porque quiero olvidar y ya no recordar a una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá. Essa sequência muito pai d'égua, viu, meu irmão? O nosso amigo Rafael, toda a família, ainda Nike com a gente. Já falaram que hoje vão curtir o show completo do Vanguard aqui na Vila Bonifácio, meu irmão. Obrigado, os anjos da noite. Já são do Vanguard também. Bora, Natan. No máximo, vai. Ele que dá valor nessa sequência, meu irmão. Ele que dá valor. Olha aí, maninho. Coração entristecido, llorarás se me has querido, llorarás se me has amado. Ai, coração entristecido, llorarás se me has querido, llorarás se me has amado. Ai, coração entristecido. Thank you. parceiro Rafael do Chabadão, ele, o Marquinho da Trilha. Galera de Guruçá, só na manhã com a gente. E ali ao lado, meu parceiro Barão. Alô, Gatinha! A tradição continua. Quem é que toca, meu irmão? Fala aí. Treme tudo, vanguarde agora, ei, Curuçá. No comando. DJ Valdo Alves, DJ Juntinho. Vão comandar. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o vanguarde. Aí o cara vai lá no bar, pega mais um pacote. Aí depois ele chama o periquitão. Encosta mijador com mijador. Vai rindo aquele papo. E aí, filha, qual é a parada? Já é ou já era? Alô, Nisse! Nisse! Nisse! Nisse! Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Essa aqui é do bife, é? Ei, rapaz! Só sei! Só sei! Só sei! Só sei! Que te queria ao menos uma vez. Alô, Natan! Olha o Traps aí ao lado. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Já no finalzinho, viu? E senti. Já tocando as últimas pra galera. Bife, bife, bife, bife. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei. Que te queria ao menos uma vez. Aquela sequência desguiada, meu irmão. Tu é doido, você só curte aqui no Vanguard. Lá vai mais uma, meu irmão. Olha aí. Um toque, um desejo, só o sempre vem. O xodozão de Curuçá. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Posso sentir seu toque macio. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feio meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Olha o Bairro Supremo. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Curtindo na moral, meu irmão, um abraço pra você, viu? Doces momentos eu empolguei. O xodozão de Curuçá. Horas muito mais ela fita em tons meus. Estou preso então. Escolhe o lugar. Eita sequência, meu irmão. No peito uma palavra a mais. Engana então, chega por trás. Volta pra mim. Bora, Rogerinho, Lava Jato Vitória. Leio uma história. Ele dá muito valor, né, meu irmão? Um abraço pra você, viu, Rogério? Desce o luar pela chuva que cai devagar. Do jeito que está, eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale, sei lá. machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Bora, Arthur! Essa aqui eu lembro só da tia Francisca lá no Itajuba, meu irmão. E não! Não, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Como é que é, meu irmão? Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Fabinho. Jamais tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Diga! Olha os anjos da noite também! Um abraço pra vocês, meu irmão! Sabe o que é nós, viu? Me diga! Quem foi? Foi o ladrão! Que o quê? Que te roubou! Vai mais uma, viu, Natan? Me diga! Olha aí! Tá no finalzinho, vai! Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Aquele CDzão pra Idégua, meu irmão. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui. O meu coração não quer dizer. Só quer se enganar. Olha o meu parceiro Baixinho também, bora Baixinho! Finge que você nunca. Um abraço pra você, meu garoto! E vive nesse mundo e. Rafael da Nike! Se o meu coração não quer dizer, eu digo. Fala aí, mãe do Supremo, fala pra ela, é o quê? É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade, que saudade. Ô, xodozão de Curuçá! Como é que é? Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto. Olha os seguranças da Cá também, tá com a gente. Um abraço pra vocês, meu irmão. Aqui no Valdo e do Fabinho, viu? O meu coração. Ah, mas cadê o F10? Cadê ele? Olha os anjos da noite. Finge que você nunca partiu. E vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer. Eu digo o motivo do meu mal. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. E as minhas noites passam sem você. Sinto que você me ama, mas tem medo. Assumir toda noite em minha cama, eu começo a. E aí, Sirente. É no finalzinho já. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, me sinta meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Chega aí, Sirente Wallison. Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá!